Comando Geral, professor Jorge da Base, é ponto final 97. Jorge da Base, final 97, um general em Brau. Xalé 6310, confirmando. 170, pessoas a bordo? 160. Seguinte, táxi via Pátio 1, Índia, ponte espera da pista 90, a gente chama a torre 1895, ponte metro 9094. Xalé 6310. Gol 1973, passa nível 150. Chama agora Recife, frequência 1251, boa noite. 251, obrigado, boa. November Alpha, tô com o RMCL 38, vai com a esquerda, tentar na perna 2017, aguardando para girar a base. 2017, vai aguardar para girar a base, dia November Alpha. É 310, boa noite, ali mantém cabo 310. Oi, só para coordenação com o Índia November Alpha, a intenção é fazer mais um toque arremetida na 17, o seguinte na 10 e o pouso final na 17, senhora. Sim, Índia November Alpha. É 6310, sou autorizado a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 05 nós. base 17, Índia 9 Alfa. Gente, o Índia 9 Alfa, reporte final 7. Reporte final 7, Índia 9 Alfa. Nossa, foi o toque remetido, pistão 17, vento 1900 graus, 069. Toque zero, teclado 42, chama controle em 119.8. É na gente, boa noite. Salvador, muito boa noite, Xander 63, 10, transferindo. 6310, boa noite, contato radar na decolagem, direto Jambo, Vigilante. Chama lá para uma pegada. Boa noite, voo 096 com a Quebec. E agora para gerar base? Gerar apenas 90, 90, guardando gerar base, Índia 9. Fortaleza, nível 370, via Pêndulo 19, Bangu, DCT, Abucu, DCT, Fortaleza. E agora dá 190 com a primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, Froti. O transponder 5470, frequência do controle 119.8. Você confirmou o transponder para o 1096? 5470. O gol 1096, autorizado Fortaleza no nível 370, após Zulu 19, Bangu, direto Tapucu, após direto Fortaleza. Decola da 1-0, primeira curva esquerda na Momo, transição Frutti. 5470 transponder, o controle 119.8, gol 1096 na posição 5. Gol 1096, protegimento, que não tinha estacionamento, pushback. Chamar a push e estacionamento, gol 1096. Liberal, autorização que é remetida, pistão 0, vento 100 graus, 059. Autorização que é remetida, 0, Índia 9 graus. 298, boa, sendo identificação direto do ano, DF 2000, no 0 no 4, autopa 298. Quebec. 5296, Quebec, confere, tá pronto, 4. P5296, autorizado da Aracaju, nível 190, via Golf 677, decola da 10 com a primeira curva esquerda. Saída Puca, Jamo, após direto da Aracaju. Transponder 5473, a frequência do controle 199.8. Também é só confirmando, nível 190. Alinhamento correto, tem posicionamento pushback, 35296. Vamos lá. Autorizado para o 7, me reporta. Autorizado para o 7, Índia Liberal. Xenero 6310, passa 130 em subida, chama centro Recife 12685, boa viagem. 1085, bom trabalho. November Alpha tem livre pouso de 7, vento no 00 graus, 049. Livre pouso no 7, engenheiro liberal. Liberal, funcionário 5-1, sou autorizado a backtank, estou sendo a PES 4, frequência livre. 6313, dação identificação. Décima tem 4 mil pés, chegada a ponte. 10 no 4, contigo. Luta livre, né? 3-1-3. Voo 1096 para prospeccionamento no 5. 1096, ele está ali de chave táxi. Chama táxi, voo 1096. Passou para a vez de táxi, livre LS, o chanel, o azul, 4296. 298, 2 milhas do marcador externo, completa sinal ILS, torre 118-95. 1895, obrigado, boa noite, 4298 azul. Oi, Salvador, boa noite, azul 4298, está estabilizado em LS, X-Ray da 10. 4298, agência 0014, livre pouso, sistema 0, vento 100 graus, 049. Autorizado, pouso 10, 4298. Da LS, quando? Está autorizado direto Duna, navegação próxima em Duna, intercepta o ILS, está autorizado a aproximação, chama estabilizado. Taxi Golo 096, 186 a bordo, 3 horas e 31, apenas só Luiz. Golo 096, Libre Taxi, Diapate 1 no Índia, topo antipé da pista 0, chama Torino 8895, altimetro 0094. Diapate o Índia, no ponto de pé da pista 8895, ajustado no 094, Golo 1096. Quatro dois nove oito, sala 02, viva direita, chama só 121, décimo 9. Táxi, trip 52 no meio. Bora pro táxi, 52 no meio. Solo Salvador, azul 4298, ele tá aqui. Azul 4298, táxi de Alfa, chamante da Juliette. De Alfa, chamante da Juliette. 1-1-0-9-6, decolado 04, no controle, 1-1-9-8. 19-8-1-0-9-6, boa noite. Ingresso 298, estou autorizado a ingresso Juliette, portão 03. Autorizou ingresso Juliette, portão 03, azul, 4-0. A frotida presente? Voa, Momo. Foi Momo, vou no Momo, vou no 096. Estabilizado em LSSV 10, Oceania 6313. 6313, complete, chama a torre 1895, bom pouco. 1895, Oceania 6313. Oi, Salvador, boa noite, Oceania 6313. Estabilizado em LSSV 10. 6-3-1-3, registro 0-1-4, livre pouso, sistema 0, vento 1-1-0 graus, 04 nós. Livre pouso no 0, Oceania 6-3-1-3. No meia, livre táxi, via parte 3, parte 1 no Indy, ponte perto da pista 90, a gente matou em 1 no 8, mal 5, altimento 9-0-4. Via 3, parte 1 no Indy, a ponte. Constelação

5 0, chegada maré. 0 vindo uma centena, passo 9. 096, centro Recife, 126, decimal 8, boa noite, bom. 265, boa noite, voo 96, 09. Uno, uno, controle, 1, 19, 8, boa viagem. 1, 19, 8, obrigado. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, 35126, da cola. 2196, boa noite, contato radar. Sobe 190, sai da PUCA. 190, perfil PUCA, 5296. 3858, boa noite, senhor, identificação, desse é o nível 050, vigilância, chegada amarela. Boa Duna, DF2, mil pés, ajuste no 094. Dudu, Ana, Tan 3305. Complete LS X-Ray, chama a torre em 118-195, Ana 3305. Complete LS X-Ray, chama a torre em 118-205. 3258, autorizada final de LS X-Ray para 0, reporte de localização. Firmo, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. C05, Kenegão 014, reporte no externo, baixar e travado. Estaremos no externo, 3305. Estou esperando baixar de checado da 3305. Autorizado pouso, cabeceiro no zero, vento de proa 4 nós. Autorizado pouso no zero da 3305. Centro Recife em 126, décima 8, 5, bom gol. 126, obrigado, boa noite. No solo de 26, libere a direita, solo, 121 decimal 9. Solo, após 2 completo, chama a torre, 189, confirma. É, confirma a frequência, tá... 118 decimal 95. 3295, só que por entrevista você está entrecortada a sua transmissão. Ok, muito grave. Boa noite, Tan 3258, final ILS. 358, Kenegão 04, aproximação, reporte no externo, baixar e travado. Reportar externo, baixo travado. Para 10, 6, 3, 6, 6. espaço externo mais travado, 3258. Voador, 3258, externo mais travado. Autorizado pouso, cabeceira no zero, vento uma centena, 3 nós. Livre pouso, tá, 3258. No solo de 3-0, libere a direita, solo 1-2-1-9. Direita 2-1-9. Dalfo, boa noite, vamos ao alto, confere, confirme intenção, escrito de tráfego dano, sete. 235, boa noite, eu tenho a identificação dessa 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste no 04. Ando, voo local sobre o setor, escrito de tráfego da pista 17. Aciona 0171, mantendo 1 mil pés, com curva estipulada pela torre. Para ser no meu táxi, foi 1-1-8-2-9-5, ajuste no 0-1-4, indivíduo número 1. Salvador, está 3-2-5-8. 3-2-5-8, ingresso de LED para 02. LED 02. 246, boa tarde, acione identificação, boa noite, acione identificação, desse é o 050, vigilância, chegada bom. Boa noite, sua identificação desse é o nível 050, vigilância, chegada amarela. Está aprovado 360, copia 36? Máximo. Autorizado Guarulhos no nível 360.